CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 5 minutos, está começando o CBN Foz Esportes deste sábado, 20 de abril de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu é de 24 graus na Terra das Cataratas. Eu sou Bruno Zanetti e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Cataratas Futsal e Foz Futsal se enfrentam pela rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Contra o Lanterna do grupo, Foz Black Sharks tenta recuperação no estadual de futebol americano. Nico Rosberg conquista pole position no GP do Bahrein de Fórmula 1. Atletas dos Estados Unidos conquistam o pódio no Big Air do BMX dos X Games Foz do Iguaçu. E skatista brasileiro Bob Burnquist sente dores nos joelhos, mas deve participar da prova do skate vertical hoje nas Cataratas, nos X Games Foz do Iguaçu. Agora e muito mais no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Está começando o CBN Foz Esportes de hoje e vamos logo falando de futebol americano, já que a equipe do Foz Black Sharks tem partida decisiva neste domingo, às 3 horas da tarde, no estádio do ABC, contra o Lanterna do grupo Curitiba Guardian Saints, única equipe, aliás, que perdeu para o Black Sharks na estreia, por 43 a 6. Na linha com a gente está o jogador do time iguaçuense, Elder Ludwig, para falar a respeito desse jogo importante em que o Foz precisa mais do que tudo da vitória, não é mesmo, Elder? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da CBN. Realmente, a gente vem de duas derrotas seguidas e não podemos aceitar outro resultado que não a vitória nesse jogo de domingo. Acho que é importantíssimo se a gente quer pensar em classificação para uma semifinal. E temos que começar a pensar isso desde agora. Como é que foi a semana de treinamentos visando essa importante partida? A equipe já conseguiu a vitória lá em Curitiba. Não, acredito que não deve ter muitas dificuldades aqui em Foz do Iguaçu, mas claro, sempre respeitando o adversário. Mas como é que foi essa semana de treinamentos? Olha, a semana foi muito intensa. Tivemos dois treinos semanais. Então, na terça e na quinta, quando a gente conseguiu reunir todo o grupo para treinar, o que é muito importante para uma equipe amadora estar conseguindo reunir duas vezes durante a semana. E a gente está bem preparado. A gente sabe que a equipe do Guardian Saints é uma equipe nova, mas como você mesmo disse, temos que respeitar eles. Eles estão evoluindo a cada jogo que vem passando e sabemos que vão querer apresentar dificuldade contra a gente. A nossa missão é entrar em campo e tentar garantir a vitória o mais cedo possível para não dar chance para eles crescerem no jogo. Agora, Elder, você certamente deve ser um dos atletas que estará em campo amanhã com uma motivação a mais, né? Afinal de contas, essa semana você foi convocado pela segunda vez pela seleção brasileira para uma série de amistosos. Como é que foi essa convocação? Como é que você recebeu essa convocação? E já sabe contra quem serão os adversários aí desses amistosos? Então, na verdade, ainda tem se mantido muita expectativa. Eu recebi esse domingo de manhã, recebi uma mensagem de um amigo meu, eu fiquei sabendo por amigos meus que fui convocado. Acho que é uma das maiores alegrias que qualquer pessoa pode ter, representar seu país. Eu já pude representar meu país aqui em Foz do Iguaçu, que do lado da família é muito melhor. Mas agora estamos aguardando. A gente vai ter um período de treinamento agora, entre final de abril e começo de maio, no feriado do 1º de maio, e existe grande expectativa desse amistoso ser contra, talvez, nosso maior rival, a Argentina. Mas nada confirmado, nem datas, nem realmente a Argentina, mas deve ser a Argentina nosso adversário. Só estamos esperando aguardar datas aí para poder confirmar para vocês. Em relação ao jogo de amanhã contra o Curitiba Guardian Saints, ingressos a preço único R$ 5,00, expectativa de um bom público no ABC? Com certeza, como da última vez o público prestigiou, lotou o ABC, torceu muito pela gente, tenho certeza que isso vai ser repetido dessa vez. Apesar da derrota, o pessoal, a torcida toda confia na gente que a gente pode fazer um grande trabalho. Ganhando hoje, com certeza, nós vamos ter muitas chances de classificação para a semifinal. Então acho que é manter a cabeça no lugar, fazer o que a gente sabe, fazer o que a gente vem treinando para fazer, que a gente vai conseguir um bom resultado. Agora, só para encerrar, Helder, futebol americano, como o próprio nome já diz, é um esporte nascido nos Estados Unidos. E essa semana, aqui a cidade de Foz do Iguaçu está recebendo um evento, os X Games, eventos de esportes radicais, que também teve sua origem lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tem acompanhado um pouco aí essa grande mobilização dos esportes radicais aqui na cidade? Olha, tenho acompanhado muito pelas mídias, você vê, e é muito importante tudo isso para Foz do Iguaçu, você vê ela sendo noticiada por grandes veículos de imprensa. Acho que eventos como esse só tem engrandecer nossa cidade. Nunca fui muito fã dos esportes radicais, mas acho que eu sou fã de um esporte desse, um evento desse ser trazido para Foz do Iguaçu, que engrandece quem trabalha com esporte, quem vive do esporte, não só a imprensa, não só atletas, mas acho que todo mundo que aprecia o esporte. E a cidade merece eventos grandes como esse, não só dos esportes radicais, não só do futebol americano, mas qualquer evento que venha engrandecer a cidade. Helder Ludwig, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Boa sorte amanhã contra o Curitiba Guardians Saints. Parabéns pela convocação e sucesso para você na sua carreira como jogador de futebol americano. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a toda a equipe CBN que vem sempre engrandecendo o nosso esporte, sempre apoiando o futebol americano. A gente fica muito agradecido. E, portanto, esse Helder Ludwig, jogador, atleta da equipe do Foz Black Sharks e também agora da seleção brasileira, já que teve a sua segunda convocação para o time nacional, que deverá fazer amistosos aí no segundo semestre de 2013. Agora são 10 horas e 11 minutos, só confirmando amanhã às 3 horas da tarde, melhor dizendo, Foz Black Sharks e Curitiba Guardians Saints pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano no estádio do ABC, ingressos a R$ 5,00. Agora vamos falar de outra partida importante. Hoje à noite, às 8h30, no ginásio Costa Cavalcante, tem o jogo entre Foz Cataratas Futsal e Foz Futsal. Os dois estão em baixa na tabela de classificação e se enfrentam pela rodada, a sexta rodada da Série Ouro. O Foz Futsal é atual nono colocado com 7 pontos, enquanto que a equipe do Foz Cataratas Futsal está na penúltima posição com apenas 3 pontos. Precisam e muito da vitória para se recuperarem no campeonato. Os dois vêm de derrota. O Foz Futsal perdeu na última rodada para o Campo Mourão por 3-1 aqui em Foz do Iguaçu. E o Foz Cataratas Futsal perdeu de virada lá em Quedas do Iguaçu pelo placar de 4-3. Os ingressos antecipados para o jogo de hoje à noite custam R$ 5,00 e podem ser comprados na Casa de Carnes Boi Verde, Foto Estúdio New Color e Bar do Palmeirense. Na hora do jogo, o preço sobe para R$ 10,00 na bilheteria do ginásio Costa Cavalcante. Lembrando que os atletas vão entrar hoje na quadra do Costa Cavalcante com uma faixa em razão ao Hemonúcleo de Foz do Iguaçu, né, chamando a atenção para a importância de doação de sangue. Os torcedores também receberão panfletos sobre essa importância. Hoje, 8h30 da noite, no Costa Cavalcante, Foz Cataratas Futsal e Foz Futsal. Agora são 10 horas e 13 minutos. CBN Foz, na cobertura dos X Games Foz do Iguaçu. E em meio a manobras radicais na mega rampa e também algumas quedas perigosas, três atletas dos Estados Unidos terminaram nas três primeiras posições do GoPro BMX Big Air, uma das provas de bicicleta dos X Games Foz do Iguaçu. Com pontuação 93,66, Zach Varden ficou com a medalha de ouro, seguido por Chad Cage com a medalha de prata, com pontuação 92,66. E Morgan Wade ficou com a medalha de bronze, com 92 pontos. O único brasileiro na prova de ontem, do BMX Big Air, foi Douglas Leite Doguete, que terminou na quinta posição, com nota de 87,33. O favorito à medalha de ouro antes da prova começar, o australiano Steve McCann, que era o atual bicampeão dos X Games Los Angeles, ganhou em 2011 e 2012, ele não conseguiu completar nenhuma das quatro tentativas em uma manobra arriscada e acabou apenas na última posição com 71,66 pontos. Certamente o momento de maior tensão foi quando o piloto Kevin Robinson errou a descida do Ralph em sua segunda tentativa e caiu forte no chão. Rapidamente foi atendido pela equipe médica e levado de ambulância a um hospital aqui da cidade, mas sem gravidade. Ele já estava se manifestando para o público avisando que estava tudo bem com ele quando saía da pista de skate. A prova ficou paralisada por aproximadamente 10 minutos. E o público que prestigiou esse evento certamente não se arrependeu do que viu. Cada atleta teve 4 tentativas para descer os 23 metros da mega rampa e na sequência saltavam sobre um fosso de 16 metros até chegarem no half de 8 metros de altura. Em meio a isso, manobras e algumas quedas, quando as coisas não saíram conforme o planejado. Mas o importante é que o público prestigiou em grande número mais esse grande evento. Falando ainda de X Games, o skatista brasileiro que venceu nesta semana o Big Air no skate, o brasileiro Bob Burnquist, deve competir hoje no skate vertical lá no Parque Nacional do Iguaçu, em frente ao Hotel das Cataratas. A prova está prevista para começar a 1h30 da tarde, é a final do skate vertical. E o Bob falou ontem, em entrevista à Rádio CBN, sobre algumas dores que vem sentindo no joelho e sobre a possibilidade de participar ou não da final de hoje à tarde. Se tudo correr bem, eu vou participar sim. Eu cheguei ontem à noite com uma dor no joelho. Eu nem sei de onde foi, de repente eu tava quente, aí tomei uns tombos lá, mas aí eu cheguei no quarto, tava com as costas doendo e meu joelho doendo. Hoje eu até achei que não ia conseguir andar, senti bastante ele, mas dei acostumado ali com a rampa. Vamos ver o que acontece. E segundo o Bob, foi uma das conquistas mais difíceis que ele teve na quinta-feira, primeiro dia de X Games, na mega rampa, o Big Air, no skate. E ele comentou sobre essa conquista da última quinta-feira. É um evento enorme, geralmente, né, nos Estados Unidos, a primeira da série aí de 4 eventos internacionais, para poder conseguir aqui no Brasil, né, evento de Foz, lugar maravilhoso. Então, um pouquinho de pressão, tava tentando não pensar muito nisso, mas eu tava sentindo a pressão com certeza, como sempre, não é brincadeira. Mas vou te falar, quando a competição começou ali, eu falei, esse vai ser um dos mais difíceis, né? Se eu conseguir ganhar esse, eu vou agradecer muito, porque não foi fácil, né? O Jake Brown, acho que o foco da molecada, todo mundo aquela atenção, a molecada andando bastante, e eu acho que a manobra mais interessante e difícil do campeonato foi de um veterano, que foi do Jake Brown, né? Um ollie 720, né? Ele deu um 720 sem pegar no skate, então alto nível, fiquei muito orgulhoso de todo mundo. Eu acho que a magia de Foz estava ali com a gente, porque realmente foi um evento de alto nível. Bob Burnquist comentou também sobre o crescimento do skate aqui no Brasil. Eu lembro quando eu comecei a andar de skate, meus pais eram, né, tinham a mente aberta e tal, então, contanto que eu estava feliz, eu ganhei o skate. Mas muitos dos meus amigos pediam skate pros pais, os pais não, isso aí não é coisa pra você fazer, vai. Ou então chegava uma época assim, já brincou bastante, tirar de skate, vai estudar. Eu acho que é possível de você estudar, andar de skate, só fazer o que você quiser, né? O skate é pra todo mundo e é muito bom esse incentivo aí, que você vê que a molecada e o skate realmente é uma atividade que mais cresce no Brasil. Tá aí, portanto, o skatista brasileiro octacampeão mundial, já ganhou 23 medalhas nos X Games, é o único, um dos únicos atletas a disputar todas as edições desde 1995, conquistou sua 10ª medalha de ouro aqui em Foz do Iguaçu nos X Games. E falando aí, Bob Burnquist. Falando ainda de skate, hoje a partir das 3 horas da tarde tem a final do Skate Street no Parque Infraero e tem brasileiro na disputa. O brasileiro Luan Oliveira está na final do Skate Street e vai aí competir com medalhas. Aproveitando, vamos falar a programação de hoje dos X Games. Lembrando que hoje se divide entre o Parque Infraero e o Parque Nacional do Iguaçu. O único dia em que o Parque Nacional do Iguaçu recebe as provas dos X Games no skate vertical. A partir do meio-dia, tem BMX Park, eliminatórias e final no Parque Infraero. 1h30 da tarde, skate vertical, final lá no Parque Nacional do Iguaçu. 3 horas da tarde, Skate Street, a final no Parque Infraero, com o brasileiro Luan Oliveira na decisão. A partir das 5 horas da tarde, BMX vertical, final lá no Parque Nacional do Iguaçu. Às 7 horas da noite tem Moto X Speed Style no Parque Infraero. 8 da noite, BMX Dirt final no Parque Infraero. E 10 da noite, das 10 às 11 da noite, Moto X Speed Style no Parque Infraero. São os eventos que acontecem hoje nos X Games, penúltimo dia de X Games. Amanhã tem o Rally com o piloto brasileiro Nelsinho Piquet participando, filho do tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, na disputa. Falando em Fórmula 1, vamos falar agora da classificação do Grande Prêmio do GP do Bahrein. CBN, na Fórmula 1. Foi surpresa a pole position de Nico Rosberg para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, a quarta etapa do Mundial 2013. O piloto da Mercedes fez a primeira posição com o tempo de 1 minuto 32 segundos 330 milésimos. Ele será seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. Fernando Alonso, da Ferrari, ficou com o terceiro melhor tempo. Felipe Massa é o quarto colocado. Ele ganhou a posição de Mark Webber, que acabou perdendo algumas posições no grid de largada. Paul de Resta é o quinto colocado, Adrian Sutil é o sexto, Kimi Raikkonen o sétimo, Mark Webber o oitavo, Lewis Hamilton da Mercedes é o nono colocado, Jenson Button da McLaren o décimo colocado. O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 começa neste domingo a partir das 9 horas da manhã. A CBN transmite a partir das 8h30 em AM 1320 e também pela internet. Neste final de semana tem Atletiba, Atlético Paranaense e Coritiba pela penúltima rodada do segundo turno do Paranaense, valendo o título do segundo turno, e certamente na segunda você terá os resultados aqui na rádio que toca notícia. Não dá tempo para mais nada, vem aí um programa especial sobre as eleições no Paraguai e a partir das 11 da manhã tem o CBN Turismo falando mais de X Games Foz do Iguaçu. Um bom final de semana para você, até sábado que vem, tchau! CBN Esportes.